de ser bonito, há de ser. A Rádio Melodia, a educativa de Varginha, apresenta Questão de Sensibilidade. Há de ser perene, há de ser efêmero. E eu, Renato, que apresento esse programa, Renato Tavolieri Filho, com vocês de segunda a sexta, neste nosso horário, das 8 às 9 da noite. Há de ser ambíguo, há de ser altivo. O horário da novela, o horário do jantar, o horário do jornal, mas também o nosso horário, o horário do nosso Questão de Sensibilidade. Vocês podem ouvir os nossos programas passados e todo o material extra que sempre disponibilizamos em cada um deles no endereço www.acasadapedra.com.br. E lá também vocês sempre encontrarão o nosso programa do dia quando, devido a compromissos já assumidos pela nossa rádio, que é uma rádio educativa da municipalidade da cidade de Varginha, então, nesse caso, o programa do dia não indo ao ar pela transmissão da Rádio Melodia, ele estará lá, online, aguardando vocês, porque terá sido gravado em estúdio, para que vocês não percam, como eu sempre digo, a dose diária de sensibilização. E o nosso site, www.acasadapedra.com.br, é um site pessoal nosso e que traz um material específico sobre a questão da sensibilidade, de possibilidades de crescermos na nossa percepção sensível da vida, da existência, do dia a dia, das nossas relações, em todos os sentidos e em todos os níveis. Eu espero que vocês nos visitem e aproveitem do material lá colocado com muito carinho e com muita vontade de chegar até vocês, nossos ouvintes. Coisa muda. O telefone diz, a voz é outra. Fala do trivial, não faz mal, agrada. Olhar não mente, se mostrou narrando uma ansiedade quase louca. É muito amor que se viver pra se apagar na sombra da saudade. Que saudade. Seu momento. mensagem que ficou. Virá me visitar o pensamento. Virá me embriagar. Já passou e o tempo não curou essa ferida. O muro cresce, já subiu, e corro atrás da porta de saída. A saída de dia. Vocês acabaram de ouvir a primeira faixa do CD Papo de Passarim, gravado por Zé Renato e Renato Braz. Duas vozes belíssimas, dois cantores da maior qualidade da música brasileira, de muito bom gosto, e que tiveram a feliz ideia de se unirem, talvez até por identidade em termos de trabalho, mas também com uma característica que é minha. Nós três somos Renatos, e isso os uniu na vida em alguma coincidência, a começar por esse ponto. E eu programei mais dois Renatos para vocês hoje, que são o José Renato e Renato Braz, com esse Papo de Passarim. Todas as músicas, as suas letras, os nomes das músicas, eu vou colocar no site. E, infelizmente, nosso tempo não permite que eu coloque o CD inteiro. Mas eu vou tocá-lo quase que na íntegra, e as duas faixas extras como já estou fazendo em alguns outros programas, eu coloco no nosso site. Vocês já sabem, www.acasadapedra.com.br. No menu da esquerda há um botãozinho piscando questão de sensibilidade. Entrem lá dentro, tem 3 barras. A terceira barra, interatividade, é onde vocês encontram todos os programas que estamos colocando aqui na Melodia FM, aguardando vocês, até com a possibilidade de vocês deixarem uma mensagem, fazerem um comentário, que será sempre muito bem-vindo. Então, com vocês, Zé Renato e Renato Brás. Um novo amor chegou, azulando meu peito na barra do dia, dissolvendo o sereno da melancolia, reabrindo o botão milagroso da flor. Um novo amor chegou, enxugando meu pranto no vento da tarde, carregando a lembrança, a tristeza, a saudade, apagando em minha alma o vestígio da dor. Um novo amor chegou, acendendo meu corpo na boca da noite, perfumando meu ventre na água da fonte, clareando em meus olhos a luz e a cor. Um novo amor chegou, me levando em silêncio pela madrugada. Eu só quero seguir seu caminho na estrada e dormir na morada do meu novo amor. Um novo amor chegou, iluminou como um clarão da aurora, beijou meu coração, adormeceu e não vai mais embora. Um novo amor chegou, azulando meu peito na barra do dia, dissolvendo o sereno da melancolia, reabrindo o botão milagroso da flor. Um novo amor chegou, enxugando meu pranto no vento da tarde, carregando a lembrança, a tristeza, a saudade, apagando em minha alma o vestígio da dor. Um novo amor chegou, acendendo meu corpo na boca da noite, perfumando meu ventre na água da fonte, clareando em meus olhos a luz e a cor. Um novo amor chegou, me levando em silêncio pela madrugada. Eu só quero seguir seu caminho na estrada e dormir na morada do meu novo amor. Um novo amor chegou, iluminou como um clarão da aurora, beijou meu coração, adormeceu e não vai mais embora. Ta-da! adiós, felicidad. Casi no te conocí, pasaste indiferente, sin pensar en mi sufrir. Fue en vano, no quisiste estar conmigo, y ahora me queda más honda esta sensación de vacío. Adiós, felicidad, casi no te conocí, pasaste indiferente, sin querer nada de mí. Pero tal vez llegue el día en que pueda retenerte, mientras con la esperanza de ese día he de vivir. Adiós, felicidad, casi no te conocí, pasaste indiferente, sin pensar en mi sufrir. Todo mi empeño fue en vano, no quisiste estar conmigo, y ahora me queda más honda esta sensación de vacío. Adiós, felicidad, casi no te conocí, pasaste indiferente, sin querer nada de mí. El día en que pueda retenerte, mientras con la esperanza de ese día he de foi só pegar no cavaquinho pra nego bater. Mas se eu contar o que é que pode um cavaquinho, os homens não vai crer quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral. Quando ele fere, fere firme, dói que nem punhal. Quando ele invoca até parece um pega na geral.

meu rancho na beira do rio. Meu amor foi comigo morar e na rede nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora meu bem foi embora, foi embora e não sei se vai voltar. E a saudade nas noites de frio em meu peito vazio virá se aninhar. A saudade mata a gente morena, a saudade é dor pungente morena, a saudade mata a gente morena. Avisa bem que já viu o seu amigo noutro capim. É papo de passarinho, é papo de passarinho. Assim de pé de pé deve ter, assim de pé deve ter, pra colorir o mato pra mim. No mato é bom passarinho, não mata não passarinho, passarinho. Clareia o dia, é festa, é cantoria na luz do sol, e tudo fica mais verde. Vim te ver como bem te vi, é isso que eu quero sim. Faz a cantiga pra mim, passarinho, passarinho. Dizio pulou no ar e cantou. Se canta, avisa bem que já viu o seu amigo noutro capim. É papo de passarinho, é papo de passarinho. Assim de pé deve ter, assim de pé deve ter, pra colorir o mato pra mim. O mato é bom passarinho, não mata não passarinho, passarinho. Darei um dia, é festa, é canto na luz do sol, e tudo fica mais verde. Vim te ver como vem te vi, é isso que eu quero sim. Faz a cantiga pra mim, passarinho, passarinho. espanta tudo o que vejo. A morte desce seu fio de vida feita ao avesso. Olhar que prende anda solto, olhar que solta anda preso. Mas quando eu chego, eu me enredo nas tranças do teu desejo. A morte é o fim do novelo. O olhar que assusta anda morto. O olhar que avisa anda aceso. Mas quando eu chego, eu me perco nas tramas do teu segredo. Dia novo encontrar.

minha terra, por Tercina viajeira, com 2 meses de viagem, eu vivi uma vida inteira. Saí bravo, cheguei manso, macho da mesma maneira. Estrada foi boa mestra, me deu lição verdadeira. Coragem não tá no grito, nem riqueza na algibeira. E os pecados de domingo, morena, quem paga é segunda-feira. Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camara. Vê esse mundo afora, vê esse mundo afora, camara. Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camara. Vê esse mundo afora, vê esse mundo afora, camara. Vamos-nos embora, vamos-nos embora, camara. Nesse mundo afora, nesse mundo afora, camara. Quando me larguei lá de onde eu vim, chão de sol a sol, ramo de alecrim, paletó de brim, tempo tão veloz. Não chamei meu pai, minha mãe não viu, desgarrei de nós. Quando dei por mim um sertão sem fim pelo meu redor. Coração, não deixe de bater. Quando meu amor disse adeus pra mim, eu perdi a voz. Quis dizer que sim, mas me desavim e fiquei menor. Não achei meu pai, minha mãe saiu, me senti tão só. Procurei por mim um desvão sem fim pelo meu redor. Procura toda a trama lapida, o que o coração com toda inspiração achou de nomear, gritando alma. Recriar cada momento belo já vivido, ir mais, atravessar fronteiras, o amanhecer e ao entardecer, olhar com calma então. Alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, tira a mancha que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Alma, viajar, essa procura toda de me lapidar. Nesse momento agora de me recriar, de me gratificar, te busco ao meu ser. Casa aberta onde mora o mestre, o mago da luz, onde se encontra o templo que inventa a cor, animará o amor onde se esquece a paz. A alma vai além de tudo que o nosso mundo ousa perceber. Casa cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Perceber, casa cheia de coragem, vida, todo afeto que há no meu ser. Te quero ver, te quero ser. Alma, te quero ver. E chegamos ao final do nosso programa, estourando um pouquinho no tempo, mas deixando a vocês um grande abraço. Até o nosso próximo programa. Renato Tavoleiro Filho se despedindo.